mas tenho todo o prazer de ser o padrinho desta feira, que sei que é sempre um sucesso todos os anos e espero que este ano seja ainda mais que os outros anos. Portanto, muito obrigado. O queijo, quero agradecer à Câmara ter emprestado a caminhonete, se não estava aqui. Quero agradecer à Junta de Freguesia ter emprestado a bandeirola, se não estava aqui. E os queijos, já estou habituado a recebê-los todos os dias num programa chamado Preço Certo, mas pronto, mas mandaram-me também um bocado de caldo verde, também não é mau, e estou muito contente por isso. Vai. Como não posso estar presente no dia da festa, porque estou por motivos profissionais, divulgarei sempre no Preço Certo até lá que existe esta festa, que eu sou o padrinho desta festa. Portanto, é a minha maneira mais rápida e fácil de um programa que, modéstia à parte, é o programa mais visto do Canal 1, àquela hora é o líder da audiência dos canais todos, portanto, acho que é visto por muita gente, portanto acho que vai ser importante divulgar esta festa durante algumas semanas. Depois do convite, informei-me que é uma festa que tem sempre muita gente. Espero que este ano ainda tenha mais. Nós vamos fazer por isto, porque é assim, quando nós somos convidados, não é só ser convidado, também temos que nos empenhar. Eu acho que é só isso, não é só o aparecer e ser convidado, não, empenhar-me também para uma coisa, para já porque gosto do Presidente, para já porque gosto desta terra. Antes disso, porque tenho cá a Corfat, que é que me veste o Preço Certo. Depois tenho cá um grande amigo meu de infância, que é o Cardoso, que trabalha nas piscinas, que jogou comigo à bola quando éramos miúdos na parede. Isto parece que não, o mundo é pequeno e essas coisas também são importantes. Eu não me esqueço da minha infância, eu não me esqueço de espaços que tive em toda a minha vida.